Olho pro céu e vejo que não mudou nada. A vida não é engraçada, não se resume em piada. Olho pro céu e o azul não aparece. O tom cinza cobre a face de quem se entristece. Ponto com felicidade, não tem quem acesse. Na era da internet a palavra se emudece. Até o sol com seu calor já não mais aquece. À noite a lua não ilumina, só escurece. O tempo corre e continua a impunidade. A falta de vontade, racismo, falsidade. No coração covarde, cresce a incredulidade. Pra matar o ser humano acha facilidade. Olho pro céu e tento entender porquê. O que Deus cria, o homem sempre quer corromper. Minha cabeça gira, gira e eu fico louco. Ao pensar no anjo que se vendeu por tão pouco. Egoísmo é o nome do jogo. Pra ser melhor o ser humano até se entrega ao fogo. Passar por cima, pisa em cima, discrimina. Hoje em dia o dinheiro é quem dita a rima. Número 1, a força da sociedade. É triste ver que por papel se perde a amizade. Olho pro céu e peço que não seja tarde. Que a humanidade ache em Cristo a única verdade. O único poder capaz de destruir a farsa. Honestidade que nos distancia da trapaça. O rei subiu mais, prometeu voltar. Disse a todos vou preparar lugar. Um lugar melhor onde o choro não alcança. Foi abolida a tempestade, lá só a bonança. Cresce a esperança, sorriso de criança. Quem confia em Deus espera e sempre alcança. Olho pro céu e tudo se resume em nada. Fofoca buchicho, conversa fiada. O ser humano ganha o mundo e perde a alma. Mata, morre, a terra come, aí vem o trauma. Perde a calma, se embaralha, não sabe onde está. Olhar pra cima na esperança de uma luz brilhar. Mas se morreu sem Cristo, sabe onde vai parar. Na hora do juiz é zica pra ressuscitar. Olho pro céu, aonde se reflete a guerra. Porta-aviões, tanques, canhões, numa céu e terra. É engraçado e ruim de acreditar que pra obter a paz é preciso guerrear. Relações humanas em decomposição. Sem arma na cinta, com ódio no coração. A fome cresce e piora a situação. No país da impunidade, o crime cerca o chão. Leis silenciosas não avisam pra atacar. O tratado assinado não faz o mal parar. O mundo não é feito de rosas, balas não são de açúcar. Na terra do futebol a violência nunca murcha. O mais astuto olha pro mundo e não desconfia que já se negocia a pedofilia. Destrua o povo começando pela família. Filho matando mãe, pai estuprando filho. Infelizmente o sangue vira poesia. Enquanto isso aumenta a burocracia. O diabo envergonha pra depois matar. Te dá tudo o que quer pra depois roubar. Doce ilusão, geração entregue à loucura. Há dois caminhos, mais um leva à sepultura. Jesus disse a todos, vinde como estás. No coração de Deus, ainda há lugar. Ainda há lugar.